E aí galera, tá começando o quinto e especial Game Track aqui no blog do Meio Lux X. E antes de mais nada, vamos aos nossos participantes. Aqui é o Zabuza e... Eu sou um ninja amarelo, mascarado, level 66, habilidade principal, cuspir fogo pela boca e desvantagem, ficar cada vez mais sinistro a cada jogo que passa. Aqui é o Ridan, guerreiro tanque, príncipe de massinha de quatro braços, nível bad motherfucker, principal habilidade de tocar baixo e guitarra ao mesmo tempo. A desvantagem é não poder usar a coleção outono e inverno por não ter no meu modelo. Boa noite, galera. Aqui é o Snake. Eu sou o Carido. Aquele cara chato que vai ficar aqui incomodando no meio desse cast. Câmbio, aqui é o Ricardo. Sou o robô amarelo, solto bombas pelo peito e franchise, franchise, franchise, franchise, franchise, franchise, ABAB, chupa essa manga. Nossa, meu Deus do céu. Pelo que vocês perceberam, a gente vai fazer um cast temático hoje. Hoje o tema é nada mais do que Mortal Kombat. E esse jogo aí foi referência na década de 90, pela sua violência, pelo seu sangue. E vamos saber mais curiosidades a respeito desse jogo. Antes de mais nada, vamos pausar esse cast agora e vamos para a leitura de e-mails. Começando a leitura de e-mails aqui, hoje estou com o Ridan. E aí, pessoal, de boa? Boa, então, a gente vai ler o e-mail que a gente recebeu, finalmente. Aleluia! E os comentários que foram deixados no post do episódio. Porra, meu, quando eu olhei lá, meu, já tenho bem mais acessos, já deu uma animação até de fazer mais. Pelo que eu tava olhando pela estatística do blog, o dia que a gente mais teve acesso aí foi no quarto Game Track. Então, obrigado pelo pessoal que tá curtindo o nosso trabalho aí. Vamos deixar nosso recadinho antes da leitura dos recados. Nosso recado principal é que o pessoal pode comentar no episódio mesmo aí no post e também mandar e-mail para nós. O e-mail é o grupoxblade@gmail.com. É claro que eu vou deixar anotado ali embaixo para você pegar. Ah, se quiserem, segue a gente no Twitter, @meialuax. E o primeiro comentário aqui é da Giza, né, novamente lá do site do Guria Nerds. Ela diz assim: enfim, eu não disse que eu não gosto de hip hop, eu até curto, só falei que a Get Low, que o Guilherme escolheu, é grudenta. É, a gente tava discutindo no último cast que o pessoal criticou, mas não, criticou não quer dizer que não gostou, né? Agora, que playlist over 9000 que vocês fizeram, hein? Curti tudo. Final Fantasy Link. Over 9000, cara. Ah. Nunca viu o Vegeta? Não, não vi, então tá perdido. It's over 9000! Eu não sei, eu não conheço muito os termos. Curti tudo. Final Fantasy é lindo. Tony Hawk é viciante. Sim, meninos nerds também curtem jogos de skate. E Battlefield é show. Mas claro que eu vou falar da música do meu preferido em Street Fighter, desde sempre, Vega. Adoro o tema dele em especial. E no Game 4, ele está ainda mais, como podemos dizer, bom. É isso, cada vez melhor. Parabéns, meninos. Então, o segundo é de Ângelo Franco. Nobu Uematsu é mestre indiscutível, mas não vamos esquecer do co-compositor do Final Fantasy X, Masashi Hamauzu. Ele foi o responsável pela excelente trilha de Final Fantasy XIII, que na minha humilde opinião supera em termos de qualidade todo e qualquer Final Fantasy, e também em termos de qualidade musical. A polêmica do Final Fantasy XII não fica muito atrás. Deslizes de roteiro à parte, Final Fantasy XII é muito bom sim. É que eu não gosto, não é do roteiro que eu não gosto, eu odiei foi a jogabilidade. Jogabilidade. Demais. Mas o roteiro, pelo que eu vi, não é tão ruim. O que eu não gostei no jogo, tipo, a história até que parece produtora pra Final Fantasy. Legal. Só que a jogabilidade tirou o que de Final Fantasy. Por isso que eu não jogo como Final Fantasy. Eu peguei ódio por causa disso. Então, mandar um abraço pro Ângelo aí, que eu jogo Team Fortress com ele, né? O Uri Geller aí. Abraço. Bom, valeu pelo comentário aí. Isso. O terceiro comentário aqui é do Javan. Acredito que ele seja de Cascavel. Espero que ele me corrija depois se eu estiver errado. Logo de começo, fora os mimimi de comentário e etc, veio Fight with Seymour da versão Black Mage. Fiquei animado. E depois a clássica Tozanaken, que soltou vários arrepios em nostalgia imensa. Ainda pegaram meu ponto fraco com as músicas de Tony Hawk, que eram simplesmente as melhores trilhas para simplesmente o melhor jogo de skate. Passei meio batido pelo Battlefield, porque é meio difícil eu jogar jogos FPS. E, caras, tava tudo tão lindo no começo, e vocês logo pegaram o tema do Vega. Poxa vida! Enfim, o nostálgico, as vagas da lembrança do meu Mega Drive e Rock'n'Roll Racing. E Nambu Emasa, For The Win. Excelente a ideia do podcast de Game Tracks. Ficou muito bom, comecei a ouvir. Então, Ridan, se você fala aí do pessoal que tá criticando a música aí... Criticando não, vou usar esse termo, senão a galera não vai curtir. Do cara que não curtiu muito a música aí do Vega. Ah, meu, tipo, pode ser que ele não goste do personagem, mas a música em si tem que admitir que tem uma melodia boa. É, a gente tava colocando ali a ideia da música representando o personagem e o cenário, né, cara? Aquela expressão que a música passa em relação ao personagem e cenário, cara, ela é totalmente boa. Ah, cara, o Vega é meu favorito, pra mim, cada um tem a sua própria opinião. Agora vamos ler o primeiro e-mail, né? Primeiro uma musiquinha de Aleluia. Vou ler o e-mail pra galera depois, e finalmente, muita espera, um e-mail. Meu nome é Thiago, Excel, o apelido dele. Cara, vocês fizeram uma boa playlist, gostei bastante das escolhas. Tony Hawk sem comentários, né? Não conheço ninguém que possui um PlayStation e não jogou. Marcou época pra caramba e deixou muitas lembranças. Apesar de, infelizmente, vale ressaltar que refiro a quem teve o PlayStation 1, pois a nova geração de gamers tem um grande percentual que não foi desse tempo. O tema do Vega, eu questiono, apesar de saber que o Ridan é um grande fã do personagem, prefiro outros. Mas isso é questão de gosto pessoal e ainda assim a música é do caralho. Quanto ao resto do podcast, ficou fantástico. Apenas sugiro que nas próximas acrescentem um pouco de músicas dos games lançamentos. Afinal, muitos jogos novos estão vindo com trilha muito, muito caprichadas, não desmerecendo, obviamente, os jogos antigos que possuem trilhas belíssimas e marcantes. Abraço a todos e muito Yaoi pros Abos e pro Ida. Ui! abraço bem gostoso aí pro Thiago, né? Saudade do caralho dele. Yaoi quando ele vier pra cá, nossa, vai ser nervoso. Lembrando que a gente é de Curitiba, né, pessoal que talvez não conheça que a gente seja de Curitiba, e o Thiago lá do grupo Genshin lá de Cascavel. Eu vou colocar o link aí pra vocês acessarem o site deles, bem bacana, o trabalho deles é tão bom quanto o nosso. Vamos voltar aí pro nosso cast de Mortal Kombat e... É isso aí, meu, nessa porque o Goro, por favor. Get over here! Bom, voltando da leitura de e-mails e comentários, e hoje a gente vai fazer a primeira parte desse cast, que vai ser a respeito das três primeiras séries do jogo, que é Mortal Kombat 1, 2 e 3. O 3, que todo mundo sabe que teve mais edições, que teve Ultimate, teve Trilogy e o Advance. Ridan, fale pra nós aí quais foram os jogos de luta aí da série do Mortal Kombat. O primeiro jogo da série Mortal Kombat foi em 1992, com o título apenas Mortal Kombat. O segundo, Mortal Kombat 2, em 1993, é particularmente meu favorito. Mortal Kombat 3, que foi em 1995, e logo depois teve as suas outras versões. Ultimate Mortal Kombat 3, em 1996. Mortal Kombat Trilogy, em 1996 também. Foi o primeiro Mortal Kombat para PlayStation 1. Mortal Kombat Advanced, em 2001, que foi para Game Boy Advance, como o nome já diz. Mortal Kombat 4 foi lançado em 1997 e teve a versão Gold em 1999. Eu não lembro qual que era a plataforma. Em 2002, Mortal Kombat Deadly Alliance, no qual Liu Kang morre. Eba! Mortal Kombat Tournament Edition em 2003, que é como se fosse uma nova versão do Mortal Kombat Deadly Alliance. Em 2004 teve Mortal Kombat Deception para PlayStation 2 e logo depois saiu a versão Mortal Kombat Unchained, que foi para PSP, que eu particularmente tenho na minha mão aqui, no qual eles colocaram 6 personagens novos. Em 2006 saiu Mortal Kombat Armageddon, saiu para GameCube, PlayStation 2 e outras plataformas que eu não estou lembrado. Em 2008 saiu Mortal Kombat vs DC Universe, que eu odeio. E a gente também teve jogos de aventura, né, Ridan? Então, a gente teve, tivemos também 2 jogos de aventura e uma versão meio que RPG. Os jogos de aventura são Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, que saiu em 1997 para Play 1. Esse jogo ele conta a história do Sub-Zero antes do Mortal Kombat 1. Daí tem Mortal Kombat Special Force, que saiu em 2000, que é pra PlayStation 1 também, que conta a história do Jax e da Sonya. E tem Mortal Kombat Shaolin Monks, que saiu em 2005, que é pra PlayStation 2, que conta a história entre o Mortal Kombat 1 e até o final do Mortal Kombat 2. E na E3 de 2010 foi anunciado o novo Mortal Kombat, que é o Mortal Kombat 9. Ele vai ser lançado em 2011, no comecinho do ano, pelo que disseram. E ele tá com uma jogabilidade bem massa. Os produtores aí do game, que é o Ed Boon e o John Tobias, eles estão dizendo que esse jogo vai ser voltado pro público hardcore mesmo. Tem nego perdendo as bolas no meio do jogo, pelo que dá pra ver no teaser, que vai ser show de bola. A jogabilidade, tipo, vai ser em 2D, e, apesar do cenário ser em 3D, estilo Street Fighter 4, né? A gente vai colocar também um videozinho aí da gameplay, tá bem show de bola, mostra alguns fatalities, bem animal. A gente tá vendo agora há pouco, tá muito massa, né? E a série do Mortal Kombat também teve dois filmes, né? Teve um filme em 95 e teve um filme em 97, né? O primeiro foi o Mortal Kombat e o outro foi o Mortal Kombat Annihilation. Vamos começar aqui com a história do primeiro Mortal Kombat. Hidan, você que é especialista, diga aí. Então, é assim, primeiro Mortal Kombat, os monges Shaolin estavam fazendo um torneio de artes marciais. Foi um dos participantes, o nome dele era Shang Tsung. Ele era todo fodão lá, embolou todo mundo, foi o primeiro campeão. O problema é, os atos que ele cometia não eram dignos de monges. Ele tirava a alma dos adversários e oferecia para os seus deuses, que tinham, como é que se diz, abdicado ele. Daí até que chegou um belo dia, ele foi num torneio e conheceu um cara chamado Kung Lao. Ele foi pra cima dele no torneio e apanhou. Foi eliminado. Ele ficou puto. Ele pegou e sumiu. Depois de um tempo ele voltou do mundo dele, que tipo, de acordo com a história do Mortal Kombat, tem mundos paralelos. Ele voltou de Outworld e voltou com um novo guerreiro, só que ele voltou velho. Ele volta de Outworld, que é o mundo dele, com um guerreiro do exército dele. O príncipe da raça Shokan, o Goro. Daí o Goro vai lá, não, eu sou fodão, vou embolar você. Ele vai pra cima do Kung Lao, embola e mata o Kung Lao. O Kung Lao era forte, era bom, mas não chegava ao nível do Goro. E o Goro foi campeão dos 500 anos consecutivos, nem conseguia derrotar ele. O torneio até foi, tipo, depois nomeado como torneio de Shang Tsung, porque ele era muito foda por causa do Goro. Só que com isso, o Shang Tsung tá velho, porque ele não tava mais mantendo a alma dos adversários. Até que ele fez um torneio, que foi do Mortal Kombat 1, e ele chamou guerreiros de todo mundo. Nessa luta aí, eles, agora com o Goro aqui ninguém vai ganhar. Só que daí o Goro acaba perdendo pro Johnny Cage. Olha pra quem ainda, né, tempo. Cara, ele vai perder. Não, mas é que tipo, é assim, começa a luta, tá o Goro enfrentando o Johnny Cage, a Sonya e o Kano. O Kano e a Sonya são rivais, eles pegam e se unem contra ele. Só que daí nisso os Kano e a Sonya somem. Daí o Johnny Cage pega. Puta que pariu. Foge, daí o Goro vai correndo atrás. Daí tipo tem um penhasco. Daí nisso o Johnny Cage se esconde. Daí ele dá um ataque foda tipo dele, que é Shadow Kick. O Goro quando olha, merda. Aí ele cai do precipício. Ah, pronto, ele podia bater os braços e voar, né? Aí já é demais. Né? Aí logo depois chegou o Liu Kang, embolou o Shang Tsung com uma técnica que foi ensinada pelo mestre dele, Borai Shou. E é isso. Nesse primeiro Mortal Kombat, a gente teve quais jogadores aí, Ricardo? Então, os personagens do Mortal Kombat 1, os que tiveram lá, era uma pequena quantia. Então, eles são resumidos no Johnny Cage, Liu Kang, Sub-Zero, o Scorpion, o Raiden, a Sonya Blade, o Kano, o famoso Kano, e como chefe o Goro, Shang Tsung, e o Reptile sendo o secreto e acabou. Goro, foi mal, deixa eu repetir isso daqui. O Goro, muito ruim, né? Não comente sobre o Ermac, porque é feio. Ah, sim. Não comente sobre isso. Você acabou de comentar. Tem uma falha no Mortal Kombat 1, que se você for pra ver os personagens, vai ter lá embaixo Ermac, que é a contagem de macros. Ah, isso sim. Só que muita gente pensava que era verdade, depois ainda no Mortal Kombat 3 saiu o Ermac como personagem. Todo mundo, caralho, tem o Ninja Vermelho no Mortal Kombat 1. Só que não tem. Uhum. É só contagem de macro só. Mas tá ligado que a IGM, eles usaram isso pra dizer que existia de verdade no 1º de abril, né? Aí o pessoal da Midway falou, sabe uma coisa? Vamos lançar, fazer uma relação com o nosso erro de macro, a galera tá falando mesmo que existe, vamos lançar pra efetivar isso. Foi muito engraçado. Não, e ainda, tipo, o pior é que o brasileiro é ignorante. Eles olharam esse negócio como é 1º de abril e copiaram. Uhum. E divulgaram aqui. Só que eles não divulgaram, tipo, a nota que é mentira. Aí todo mundo acha que existe, verdade, mas só que isso não existe. Uhum. E no primeiro jogo a gente teve locais de batalha, né, que a gente chama de arena. Nas partes das arenas, Vale comentar que teve a The Cult Yard, Place Gates, Palace Gates, Water Shrine, The Pit, Throne Room, Goro's Lair e The Pit Bottom. Ela só é habilitada quando você vai lutar contra o Reptile. Pra enfrentar o Reptile, você tem que fazer lutas apenas de Perfect. Nossa. Daí chegar na fase da ponte, você tem que ganhar de Perfect e ainda dar um Fatale. Daí você vai poder enfrentar o Reptile. Que apelação, mano. Ou seja, você que não tem nada pra fazer, você pega o seu Mortal Kombat e passa um mês tentando fazer isso. A não ser que você já seja viciado e já passou 2 meses treinando, aí você consegue. É muito fácil. Mortal Kombat 1 é você pode derrotar todo mundo. Pula pra frente, chuta e pula pra trás. Pula pra frente, chuta e... Meu, mas isso é um jeito mais fácil pra você enfrentar o Reptile. Eu já fiz isso muitas vezes. Enfim, a única música que a gente escolheu aqui do Mortal Kombat 1 foi aquela música de introdução, que também conta a história de cada personagem. Então, escutem aí. Mortal Kombat 2. Nossa, meu favorito. Entrou na minha área. Posso falar? Claro. É, Mortal Kombat 2, a história se passa o seguinte. Não tem esse demo que eu falei, que no meio da luta contra o Goro, o Keno e a Shiva e a Sonya somem. Então, isso acontece porque o Shang Tsung abre um portal e manda os dois pra lá. Porque o Shang Tsung, depois de apanhar pro Liu Kang, ele fica puto. Daí ele vai pra lá, chega pro Imperador e o Imperador: porra, você é um noob. Não, por favor, menino. Esse portal vai pra onde? Vai pra Outworld. É, lembrando que no universo do Mortal Kombat existe vários planos paralelos. Ó, tem o Earthrealm, tem o Netherrealm, tem o Otherrealm, tem o Outworld e tem mais um que eu não tô conseguindo lembrar. Edenia. São esses 5 reinos, se não me engano. Depois, Outworld é dividido em 2. Em Vampire Realm e Outworld. Uhum. Mas isso acontece só depois. Tá, então voltando. Ele pega a Sonya e o Kano pro Shao Kahn. Putz, perdi. Caralho, eu vou te matar. Não, por favor, me dê mais uma chance. Tá bom, como eu sou imperador, você traz ele pra cá. Vamos fazer um plano. Você atrai eles, todos os lutadores, prendendo essa Sonya que você trouxe. Daí eu pego e mato eles, eu mesmo. Fechou o caroço. Foi lá, prendeu eles lá. E como o Keno tava começando a se arrepender, daí fez isso. Daí nisso, o superior da Sonya, o Jax, pega e entra no portal junto. Daí ele entra também, ah não, vou salvar a Sonya. Daí acontece a história do Mortal Kombat 2. No Mortal Kombat 1, o Sub-Zero morre. O Sub-Zero que aparece no Mortal Kombat 2 é o irmão dele. Não sei se é mais novo ou se é mais velho, que eu não tô conseguindo lembrar agora. E o Scorpion, ele não ia participar desse torneio. Só que ele pega, pô, eu matei o Sub-Zero. Como que tem o Sub-Zero? Ele pega e vai lá, e não, esse cara deve estar vivo, vou matar ele. Daí descobre, ele vê uma luta, o Sub-Zero sendo piedoso. Só que Sub-Zero não era piedoso. Tanto que Sub-Zero matou o Scorpion antes. Daí o Scorpion renasceu em Netherworld como o Scorpion caveira que existe hoje. Daí ele descobre que não é o Sub-Zero. Descobre que é o irmão do Sub-Zero. Daí eles pegam e viram trutas. Tipo, a rivalidade que tem entre Sub-Zero e Scorpion acontece no Mortal Kombat 1. No 2 não existe. No 2, dentro dos personagens secretos, tem o Noob Saibot. O Noob Saibot é o verdadeiro Sub-Zero do Mortal Kombat 1. Ele morreu e voltou como Noob Saibot, tipo uma alma penada, um ninja completamente negro. E é isso. É, os novos personagens que surgem nesse segundo Mortal Kombat é o Baraka, o Jax, como você já tinha dito, a Kitana, Kung Lao, que é a primeira vez que ele aparece no jogo, a Milena e o Sub-Zero novo, né? É, o Kung Lao, diz passagem, ele não é o mesmo Kung Lao do que anos atrás. É, ele é o... Ele é um, diferente. Ele é um descendente. Uhum. Sim, ele é um monge de Shaolin, que era o melhor amigo do Liu Kang. Daí o Liu Kang, daí no torneio Shaolin aconteceu no mesmo lugar, só que ele não participou do Mortal Kombat em si. Só que dessa vez o negócio tava muito perigoso. Nisso, nesse portal, abertura do portal, ele, ah não, eu vou pra cima também. Ele entra. O Reptar deixa de ser um personagem secreto e passa a ser um personagem jogável. Ele é o guardião do Shang Tsung. E nesse jogo você pode jogar com o Shang Tsung. Só que o Shang Tsung tá mais novo. Depois que o Shao Kahn perdoa ele, ele devolve um pouco do poder do Shang Tsung. Daí o Shang Tsung volta à sua forma jovem, que é a forma que ele enfrenta o Kung Lao 500 anos atrás. Uhum. E também os antigos personagens que você pode jogar nesse jogo é o Johnny Cage, o Liu Kang, o Raiden, o Reptile, como você já tinha dito antes, o Scorpion e o Shang Tsung. Os subchefes você enfrenta o Shang Tsung, logo depois o Kintaro e logo depois o Shao Kahn. O Shang Tsung conta como subchefe também. E secretos, a gente tem a Jade, o Noob Saibot e o Smoke. Tem outra, tem a Chameleon. Isso, ela é pouco conhecida, mas pra jogar com ela é um jeito bem fácil. É, Chameleon, ela é uma ninja mulher, que ela usa ataques da Milena, da Kitana e da Jade, todas juntas. Que cor que ela é? Ela é azul com amarelo? Pra pegar ela, você tem que ir no modo versus, ou entra em jogo e alguém te desafia. O primeiro player tem que escolher qualquer personagem. Uhum. E o segundo player, se ele escolher a Kitana, vai ser a Chameleon. Meu, eu odeio feio, não é Chameleon, é Chameleon. Existe um total de 10 arenas onde os jogadores podem lutar. É a Deadpool, que é mais massa. A Combat Toon, é a Wasteland, o desertão lá. The Tower, Living Forest, The Armory, The Pit 2, The Portal, e a Arena do Shao Kahn, é o Khan Arena e o Goro's Lair, a prisão do Goro lá. Essas são totalizando as 10 arenas. Essa arena aí do Shao Kahn é muito animal, né, cara? Essa arena, dá pra, se você olhar, você consegue ver lá atrás o Kano e a Sonya presas. Que é tipo, se eles derrotarem o Shao Kahn, ele solta ela. Só que no final eles pegam e embolam o Shao Kahn sai com o rabo das pernas. Daí o Shao Kahn pega e invade depois a terra. Daí fodeu tudo. Uhum. Então, Rita, fala a respeito da primeira música que você escolheu pro Mortal Kombat 2. Então, primeiramente escolhi a música de seleção de personagens do Mortal Kombat 2, porque é muito massa. Toca aí. Então, aproveitando, depois dessa música boa aí que o Hidan escolheu, né? Vamos falar um pouquinho da jogabilidade do Mortal Kombat 2 aí. Nossa, Mortal Kombat 2 é basicamente a mesma coisa em quase todos os personagens. É soco fraco até a vida e a vida do cara vai sumir. Meu, e foi o Mortal Kombat 2, o sistema de Fatality foi mais... Mais bem elaborado, mais, né? Sim, que no Mortal Kombat 1, Fatality, cada um só tinha um, basicamente. Uhum. E era bem falho, por assim dizer. Esse Mortal Kombat 2, ele tem só Fatality ou ele tem Animality, alguma coisa assim? É considerado só como Fatality, mas ele tem Animality já de alguns personagens. Uhum. Mas ficou meio embutido, né? É, mas só que fica o nome Fatality. Inclusive o Scorpion tem um especial diferente. Se você tiver com o Scorpion e você der Fatality em outro Scorpion, ou tiver com Shang Tsung e se transformar no Scorpion, e der Fatality em outro Scorpion, além de aparecer Fatality, vai aparecer Toasty! Foi nesse jogo que apareceu a primeira mensagem de Toast ou já é no 3 só? Foi nesse. Nesse, inclusive, pra sempre entrar os personagens secretos como Smoke e Jade, você tem que esperar aparecer o carinha falando Toast. Você tem que apertar alguma combinação de botões. Só pra baixo start. Depende do personagem. Se for pra baixo start, você já... Não, esse é pra... É, tipo, se for pra baixo start em uma fase, você enfrenta o Smoke, que é, se não me engano, na floresta. E se você fizer isso no portal, que é... Acho que é pra cima start, você vai enfrentar a Jade no lugar do Smoke. Que vai ser o ponto de interrogação antes do Shang Tsung. Agora uma curiosidade sobre esse carinha que fala Toshi, que você pensava que era Yuppie, né? Então, Yuppie. Esse carinha aí, a princípio você não dá nada pra ele, né, cara? Mas toda a trilha aí do Mortal Kombat foi feita por ele, cara. Se você for procurar aí pela internet, pelas pesquisas aí, você não vai encontrar o nome dele como Dan Fordin. Você vai encontrar ele como Dan Toast Fordin. Esse Toshi que ele usa aí foi aplicado em outros jogos aí, até em pinball. Assim, quando você atinge uma certa pontuação, aparece o easter eggzinho lá. Cara, quando passava essa fotinha assim no rodapé da tela, cara, eu jurava que era uma mulher falando. Nunca imaginei que era um cara. A gente não dava tanta importância, né, cara? Porra, pensei, então o cara parece meio um traveco, velho. Não, mas o cara fez aí as músicas que ele fez aí pro Mortal Kombat, cara. É muito pró. Aliás, ele fez as músicas aí do Mortal Kombat 1, 2, 3 e 4. Então você pode ver que ele tem aí um sistema de batida aí que ele faz com música de uma maneira bem complexa, né? Pode ver que as músicas, elas se repetem em blocos. Pode ver que as músicas que tem do Mortal Kombat, se você escutar ela bem assim, ela tem aquela batida técnica, né? Tem é um pouquinho remixada, e ela, tipo, ela bem, tipo, dá uma acelerada. Ela não é uma música calma, assim, ela tem a batida assim pra você, tipo, espancar o controle e tirar a sangue do seu inimigo, cara. É uma música tensa também, né? Que se for ver, assim, o ritmo, ela te deixa na tensão, meio nervoso pra você meio entrar no clima de terror do jogo também, isso, né? Diferente aí do Street Fighter, que as músicas ou às vezes combina com o cenário ou às vezes combina com o personagem, as músicas aí que tem do Mortal Kombat é exclusiva só para os cenários, não tem a música destinada para um personagem. Então, a minha música aí do Mortal Kombat 2 que eu escolhi é a música com o nome de Air Combat. Ela tem uma repetição de bloco, né? Ela não varia muito, ela fica repetindo esse bloco durante toda a música. E, então, toca aí. Vamos falar agora do Mortal Kombat 3. Isso! Aí sim! É, durante a saga do Mortal Kombat 2, eles conseguem libertar Sonya e Kano. Porém, o Kano, antes dele poder ter chance, que ele seria preso depois pelo Jack, ele fugiu. Daí eles pegam e fogem de volta pra Terra. Só que o Shao Kahn fala: agora eu invadi a Terra. Eles pegam, puta que pariu. Eles começam a treinar que nem os condenados. E nisso eles conheceram novas pessoas da Terra. E depois de em torno de um ano, Shao Kahn atacou a Terra. E nisso ele trouxe a força inteira dele. Nisso ele pediu pro Lin Kuei, que é o clã do Sub-Zero. Era o clã que fazia, que pegava os ninjas e robotizavam eles. E pediu para fazer três robôs: o Cyrex, o Smoke e o Sector. Primeiramente, o primeiro que apareceu foi o Cyrex, logo depois foi o Sector, e o terceiro ninja da série foi o Smoke. O Sector foi o que teve a lavagem cerebral mais tensinha, por assim dizer. Tanto que depois ele não quer mais a humanidade. Daí ele manda os três atrás do Sub-Zero. E nisso, hordas do Shao Kahn começam a destruir o mundo. Nossa, mata muita gente. E nisso, o Johnny Cage morre. Johnny Cage é morto pelo Shao Kahn em si. A Sonya fica puta, porque a Sonya era apaixonada por ele, no fundo. Tipo, ela era apaixonada ele também, só que ele era zoão. E nisso, tipo, mata muita gente. Só que os sobreviventes da Terra, eles pegam e... nossa, vamos se unir, vamos embolar o cara. Daí nisso aparecem novos personagens, que vai ser citado daqui a pouco. E entre um deles, o Nightwolf, que ele tinha sido avisado previamente por Raiden por telepatia. Então, vamos aí. Junto com esse Mortal Kombat 3 aí, vieram as versões aí, Ultimate Mortal Kombat, né, e a Trilogy. A Ultimate Mortal Kombat aí, pelo que eu entendi, ela trouxe alguns personagens, tipo, diferentes. Tem uma história, assim, do game que é bem rápida. O Shao Kahn, ele domina tudo, né, ele quer dominar todos os mundos. Ele consegue a ajuda de uma imperatriz, que é a Sindel, não sei. A Sindel é mãe da Kitana. E ela é a rainha de Edenia. E ainda se alia o Motaro. Tipo, então, nessa época, pro Motaro ser aliado foi assim... é, tinha uma guerrinha interna em Outworld entre os Shokans e os Centauros. Então o Shao Kahn chegou, porra, Kintaro e Goro, que eram os dois melhores que eu tinha, já apanharam? Eu vou apanhar os Centauros. Daí por isso que o Motaro se uniu a eles. Por isso que daí eles conseguiram o Centauro Motaro, que era o líder da sua raça, por assim dizer, e era o mais. E era desconfiante. Porém, ele manteve a Shiva, uma das Shokans, porque a Shiva era completamente leal a ele. Então, aproveitando aí, vale lembrar que esse Ultimate Mortal Kombat, como eu tava dizendo antes, ele nada mais foi do que uma atualização, né, do jogo Mortal Kombat pro arcade. Teve algumas melhorias, que eu quero dizer assim, ele teve um aumento de personagens, né? Então, deu uma turbinada nos personagens, deu uma turbinada. Mortal Kombat 3. Ele colocou a Jade, a Kitana, o Secreto aí como a Milena, o clássico Sub-Zero. Colocou Ermac, o Mano Smoke, que você libera com... o Smoke robô. Uhum. Aí teve o Noob Saibot, né? O nome dele surgiu dos... vale a pena lembrar que o nome aí do Noob Saibot, ele vem de um trocadilho que eles fizeram aí com o nome do Ed Boon e do John Tobias, que são os produtores da série Mortal Kombat, né? Se você ler ao contrário, o sobrenome deles dá Boom, da Noob, e o Tobias da Saibot. Então, Noob Saibot. Nota que o Noob Saibot, ele já existia no Mortal Kombat 2. Eles tinham que fazer uma certa quantidade de lutas no modo versus pra liberar ele. Ô, Redan, só fazendo um parênteses, eu acho que você vai ser melhor pra jogar no Mortal Kombat 2. É só pra lutar contra ele, pra lutar contra o Noob Saibot, não pra jogar com ele, né? Não, no 2 você pode jogar com ele, mas apenas no Versus. Não pode jogar no modo história. E também um outro personagem que foi habilitado aí no Ultimate Mortal Kombat, que foi o Rain. Príncipe, meu. Ele é bem fodão. Falando da jogabilidade do Mortal Kombat 3... a diversidade de fatalities e magias também aumentou pra caramba, que nem o Rain é um personagem totalmente diferente, né? Smoke Humano voltou, né, cara? Ele era secreto no Mortal Kombat 2. Você pode ir segurando, ó... as duas defesas, o bloqueio, corrida, chute forte, soco forte, ir pra trás antes de começar a luta. Você aperta todos os botões ao mesmo tempo que você consegue. Exatamente, antes de começar a luta, você se transforma com ele, pô, dá pra fazer um revival nervoso aí. Bem dizer, todos os ninjas estão presentes, né? Se colocar todos os ninjas lá, que é. Será que dá pra montar um Megazord no final? Porra, e saiu, se você juntar os ninjas, levantar a mão pra cima, saiu o Capitão Planeta, né? O Erma que é o coração? Então, velho, mas voltando um pouco sobre a jogabilidade, cara, vamos dizer que ficou incrementado, ficou tipo Fatality, mas as novidades como Brutality, cara, nossa, ficou um combo extremamente grande que realmente você sente que está no Mortal Kombat, né? uma sequência devastadora, cara. É alucinante mesmo. Você entra no jogo fazendo aquele negócio. Então, cara, as novas arenas que surgiram agora no Mortal Kombat 3 Ultimate são The Subway, o metrozão, Street, a rua, o banco, The Rooftop, The Balcony, The Bridge, a ponte lá, a Soul Chamber, a câmara de alma lá, que é embaixo do estádio do Motaro lá, a Torre do Sino, o Templo do Combate, o Cemitério, o Noob Saibot Dorfing, que é versus somente contra o Noob Saibot, o Jade Desert, que é aquele que você vê o Cyrex no fundo enterrado lá. Muito animal. O Khan Cave e o River Combat. Uh-huh. E o Portal do Hidan. Eu luto apenas contra o Smoke. Do Hidan. O Mortal Kombat Trilogy, que a gente pode citar um pouquinho aqui, ele reúne todos os personagens que tiveram nas três edições. Aí ele coloca ali pra galera se matar com os cenários. E então, chega de enrolação aí, de contar historinha aí, de cenário, de coisa. Pô, vamos lá, né? A primeira música, ela escolhida diretamente do Mortal Kombat 3. E a música é The Subway. Vem cá, música! Toca ela aí! Então, galera, vou escolher a música do Mortal Kombat 3, escolher a música The Graveheart, da fase do estágio do mesmo nome. Toca aí. vamos finalizar aqui o cast. A gente fez um experimento aí com um cast temático. Enfim, obrigado pela participação do Ridan novamente. E aí, pessoal, nossa, valeu pela presença e valeu pelo e-mail. A participação secreta aí do Snake. Bem discreto hoje, pessoal. Em modo stealth, né? Mas tamo aí pra gente brincar. E tô feliz porque eu voltei, né, cara? Fiquei umas 2 semanas aí sem fazer o cast. Obrigado pelo convite do Zabuza e foi muito bom estar aqui com vocês. E é isso aí, pessoal. And that's all, folks. Então, pessoal, obrigado, né? Lembrando, o pessoal que quiser comentar, falar dos nossos erros aí, provavelmente tem pessoal que segue a história do Mortal Kombat, pode comentar. Lembrando... Vamos levar a Hadouken pra mais dentro assim, cara. Levar Uppercut. Havaian de Pau, Hadouken. Tudo isso aí, cara. Então, enfim, siga a gente no Twitter lá no @melux e muito obrigado, até mais. Falou! Né? Então, primeiramente, pro pessoal saber aí... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Ah, tá, que eu escutei uma voz no fundo. Então... Nossa, você tá escutando a voz do além. Caraca! Solitário people!